2016, ano de Olimpíadas no Brasil, mas quer saber de uma coisa? Eu tô mais preocupado com a Primeira Liga. Essa queda de braço aí entre CBF e clubes, com CBF e federações jogando cada vez mais sujo e mostrando, né, por que o 7-1 foi pouco, mas muito pouco mesmo. E olha aí, 2016, com esse preço gigante da conta de luz no mês de janeiro, vai ser mesmo o ano de suar pra valer, porque ligar o ar em casa, sem chance, né? Sorte de quem é atleta que terá aí a oportunidade de participar desta competição que nós, aqui do Front, orgulhosamente chamamos de Olimpíadas Populares do Iguaçu. E atenção para as modalidades masculino, feminino e todos os gêneros. Revezamento 4 com muamba. Corrida de obstáculos na barranca do Rio Paraná. Nado sincronizado, estilo livre para fugir da PF no Paranazão. Cross country por estradas rurais e desvios com viatura na cola. Marcha atlética de sombra em sombra para fugir do calorão de Foz do Iguaçu. Revezamento 79 passageiros por banco, sem ar-condicionado no transporte coletivo de Foz. Taxa de inscrição R$ 3,20. Salto ornamental de barril nas cataratas. Tênis de mesa em mesa passando sapatinho. Ginástica artística para pagar a conta de luz. Malabarismo no semáforo. Opa, esse não pode. Esse aí foi proibido pelos guardas, tá? Ai, ai. Olimpíadas Populares do Iguaçu. Onde o atleta, quando você menos espera, pode ser você. Isso, Jô, pessoal. Corre, corre, corre, corre.